passa, eu não sei o que fazer. Juventude se abraça, se une pra esquecer. E feliz aniversário, para mim ou pra você. Garotas da minha rua, não os sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber, já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Aniversário, para mim ou para você.